começar um novo caminhar. Você nunca me mostrou quanto tolo eu sou. Eu devia orar, mas não sei o que falar. Só me lembro tantas vezes que eu só fiz errar. O perdão não faz sentido se eu não mudar. Mas ainda assim você me diz: eu quero te amar, te perdoar. Você me amava antes de me conhecer. Eu sei que vou sofrer quando perceber que nenhuma das promessas eu pude manter. Não sou nada neste mundo se eu não posso crer. Vamos adorar ao Senhor, porque Ele verdadeiramente tem nos sustentado em amor. Você já pensou se você tivesse que perdoar tantas vezes quanto o Senhor te perdoa? Se você tivesse que abençoar tantas vezes quanto o Senhor te abençoa? Se você tivesse que dar de si tantas vezes quanto o Senhor já deu de si por você? Se você seria capaz de fazer tanto ou um pouquinho só que fosse como Ele faz? Eu desisto de pensar nisso porque eu logo descubro que eu não valho nada. Então que nós possamos agora dedicar ao Senhor das nossas vidas, pastor do nosso coração, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, toda a nossa adoração. Aleluia. Vamos adorar o Senhor nessa hora.